do Pichamacete, dentro do 080 graus, eu não faço mais. Autorizado, pouso no 7, na número 8. Autorizado o cruzamento de duas notinhas para a pessoa do seu raio de batalhão. Na frente, prossiga. Eu estou fazendo 11 horas, meia dúzia de milhas, em Radisson 44, passando 200 metros para o número 6. Grupo 45, ação de identificação, voltou mais 47 na da Magiana, grupo para o nível de voo 050 e a última 014. Contra os 485, eles estão acima da altura do número. aproveito para te dar o retorno que me agradece por ti.

Alfa, bom dia. Azul 9113. Azul 9113, bom dia. Uma parada no colégio, se der de coisa. Arborum, comigo de 2340. Avisei Arborum no 340, Azul 9113. Então, a gente tem 1 montanha de corredores. 200, ascendente de explicação. Dessa vez chamada para mais uma, no nível de voo 050070, e a última 094. 135, alterno 125, decima 1. Azul 2758, vou tirar o dia na doença para 3.071, ajuste no 0 no 4. Bom dia, não tem sem condições de ir aí via corredores, de 910, o ajuste não é 094, o reporte ainda está no corredor de rádio. Azul 2756, eu estou no tráfego na posição de 11 horas, 5 milhas, em Itapalca 32, mantendo na 1110 via corredores. Sierra Lima, ação e identificação. Sobre as operações, foi na proa 060, e limite radial 270 do Guerra Salvador. Thank you. contato próximo com a sala térmica, tá? Olá, meu, eu queria chamar 95. Oi, isso é a Gabi na casa. para 2010, pelo batimento do segmento do LED, está estabilizado. Sobre o relógio, informa o tráfego de uma posição de 12 horas, aproximadamente 6.900 milhas, é o grau navegador do Escapato e o segundo de São Paulo. Isso, sobre o relógio, para o Salvador, Voo 395, contato com a Dana de Colagem, sobre a via saída São João, sobre o voo 390. Via São João, com 390, 395. Novamente, Luciana Lima, autorizado de separa 4.100, e 1.0.4, novo limite, radial 290 de Salvador. Para 3.900 e 1.0.4. Para 2.100, o seu desafio de não ter o estabilizado. Bom dia, continue a ser uma forma de estabilizar. 945, alterna 1 ao 2.000 e 2.085. Cruzando 1.200 na Azul 4207, contato com Terra de Colagem, cidade de Oceano, com o voo na 5 de voo 320. E eu só vou na 5320, azul 4207. Salvador, com 962, está estabilizado em EDS, 173. Sou 962, puxou a situação, com mais um ali. Desce, mais um ali. Autorizador, com a cita de mil pela terceira, uma hora, uma parte estabilizada. Quando eu fazer a segunda da manhã, no nível de 0070, e as últimas 0 na parte.